controle PR1 da ISR nesse momento. Salvador, bom dia, Gol no 605. Gol no 605, contato radar na decolagem, suba para o 360, saída da EL. 360 no PC da EL, no 605. Liga atenção pro Índio, não anda mais? Livre, 045. Vale, gente, 6729, para o táxi, 146, 4 horas e 10, confins. Livre 6729, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Via Pátio, Índia Alfa, o ponto de espera de Metorre, 198.95, ajustado 1021. 6021, está livre o táxi, Via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 6729. Como 3325340, 2399. Dip 5221, no voo é Elefa, da presente. Dip 5221, inicialmente voo é Elefa, guarda no consciência. Ah, já vou descer. Da Elefa, 5221. Índia 90 Alfa, confirma estimado de pouso. Índia November Mike. Mike, quanto a senhora? Estimado de pouso. Ah, positivo. Estimado de pouso é mais 25 minutos. 1258. Confirma. Então daí 300. Eco Delta está pronto para cópia. Eco Delta autorizado Valença. Uma mil pés da cola da pista 17 com a primeira curva direita no corredor Axé. A cena transponde 0125 e controle PR1 da 0.1. Direita para o 50 e até o 50 pode continuar. Até o 50, o Gol 1922 aguardando descida. Ok, mantém 050 e a proa 50. Pro localizador, voo no 982. Voo no 072 de Rosa, escuta. Voo no 072, Cifre Taxi de Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pole position, voo no 072. No 982, desça para 2.000 pés, ajuste 1021 na proa de Duna, está livre LS, a porta estabilizada. Ok, 1021 para 2.000 na proa de Duna, para Golfo no 982. Bom dia, Oxanair 6250. Oxanair 6250, identifique chegada mar e desça até os 50. Identificou 050 na chegada mar, Oxanair 6250. O Guardião 06? Decolado, está com proa do farol de Itapuã, aguardando autorização para sobrevoo no Parque Tecnológico da Paralela. Gente, o Guardião 06 manterá 500 pés de sobrevoo? Não, negativo, vai manter no ato 310 e aguardando autorização do controle. caso queira acender para a altitude maior. Reporte iniciando sobrevoo a 500 pés no máximo, Guardião 06. Sim, está autorizado então livrar aqui o litoral para o parque? Confirme o local do sobrevoo? Parque Tecnológico, na paralela. O Guardião 06 é próximo à FTC? Afirmativo, é próximo à FTC. Sente, até 500 pés no máximo, repórter iniciando sobrevoo. Afirmativo, então estou iniciando o deslocamento para o Parque Tecnológico Guardião 06. Máximo 500. Controle Salvador, bom dia, 3859. Então, 3859, contato radar, 360, sai da árvore. Sai da árvore, pode voar Elefa? Controle, está 318, signal para voar Elefa? Mantém perfil, aguarde Elefa. Mantém perfil, 359. Voo no 605. Chama Recife 1251-13325. Recife 1251-3325, por favor, 605. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Papatango Kilo, Quebec Serra. Papatango Kilo, Quebec Serra, prossiga. Decolando no 7, senhora. Dá pra gente solicitar pro de Corro de São Paulo, acendendo pra 2510, se possível. Mantenha ali no litoral, aguarde Kilo, Quebec Serra. Guardando, Serra. Mas escuta. Apenas para informação, dentro de aproximadamente 2 minutos eu teria que abandonar a área e prosseguir para o litoral devido às aproximações da pista 10. Tem mais 2 minutos, confirma? Aproximadamente 2 minutos. Até 2 minutos, se eu estou autorizado, após prossegue para ali no litoral. Temativo, então estou aguardando o comando aí para prosseguir para o litoral, de imediato. Entendi. Controle Salvador, Xanem 312. Xaner 6312, contato radar, sua para 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, Xaner 6312. Guardião 06, prosseguindo agora, polindo o litoral. Relativo, está livrando o parque para o litoral. Trip 5221 no Direto Conquista. Pra gente Direto Conquista, 5221 no... Dia November Alpha, mantendo 4.500 pés. Zero meia prosseguindo para o litoral sul. Relativo, o litoral sul está prosseguindo. O localizador, o Gol 982, está pista ali. Gol 982, completa sinal torre 118.95. 118.95. Controle, o objeto 6729, decolou na sua escuta, bom dia. 5729, contato radar, 360, saída da EL, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, obrigado. Guardião 06. Na escuta, já livrou o eixo do 90, está aqui próximo a Itapuã. Gente, mantendo a linha do litoral, chame torre, 118.95. Relativo, 118.95. Pack Serra, autorizado direto morro, mantendo no meu pé. Vamos manter o perfil dos corredores, senhora. Sim, a gente reporta fora da barra ou no meu pé, pro Pack Serra. Trip 5221 no Recife, 260-1288. 260-1288, obrigado. Trip 5414, contato radar estabelecido sobre posição coral, voa Mari, para interceptar a chegada, reporte da descida. Voa Mari da frente, vai passar para a descida aqui, passa no passo. Serra. Gente, confirma estimado de pouso em morro. Frequência livre, quilo Quebec Serra, mantendo um no meu pé até morro. M6729, suba restrito para nível 340. Restrito 340, 5729. Bom dia, Luana 982, entrando. Luana 982, bom dia, pro Sextex Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, voo 1982, direita. 2021, reporte estabilizado, Xané 6250. Xané 6312, chama Recife 12685, alternado 12545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, Xané 6312. Então 3859, Recife 1-2-6-0, alternado 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, 3859. Nível 340, da cola da pista 1-0, com a primeira curva à direita na saída da Arbo Transição Elétrica. Atendo transponder 5065, Que bom, Júlio Perinho, 120-18. Papa Tango Índio, November Mike. Agora 46 milhas de Salvador, mantenha o 045, chame Recife 12685, alternado no 2545. Previsão do Preciso. Chegou, Red. Salve Salvador, Xené 63 no ano, tente das condições, autorização, Guarulhos. Xené 63 no ano, número 2, para que possa. Atenção, Guarulhos. Esperabilidade está pronto para coloca. Esperabilidade autorizada, Serra November, Índia, Charlie, nível de voo. 1-0-0. A cola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída MOM após direto. A cena transponder 5-0-4-0, controle opera em 1-2-0-8. Controle, o Papa Papa Mike Eco Delta, decolado, está agora 600 mil pés, Salvador para Valença, forte. Mike Eco Delta, mil pés, corredor Axé. Mil pés, corredor Axé, Mike Delta. O Bono 73. Bono 73, prossiga. Está a cópia do Porto Seguro com o VAR? Luna 073 é número 2, para cópia agora. Pode dar, pode dar. Xené 63 e Nunes, está pronto para cópia? Ah, sim, pronto. Xené 63 e Nunes, autorizado Guarulhos, via perto do Luna 6 até Bravo até Azul. Após direto, após conformidade do plano. Nível de voo 360, a cola da pista 1-0 com a primeira curva direita, na saída da El, Leda, após frente. A Sony transponde 5052, controle opera em 1-2-0-19. Autorizado 360, conforme, depois do volume do BHZ. Cola da curva direita, na da El, com a Leda, Leda Bridge. Se tiver a segurança, conforme, já vai ter o controle. Sony 63 no 1, na frente, na frente. Sony 63 no 1, cotejamento correto, time para push e acionamento. Claro. O gol na 073 está pronto para cópia? Só no passeio, está pronto. O gol na 073 autorizado por seguro, nível de voo 340. Da cola da pista 1-0 com a primeira curva direita na saída da El, Leda, após direto por seguro, até no transporte 5060 e controle da pele 1-2-0-1. Então, mais informadamente, com curva direita, a El Leda, após Leda, vai voar 7-0-6-0 ao transponder e o ponto 208, eu vou na 073. 073, confirme só o nível de coordenação que você deseja? O 2000, por exemplo. Sim, tem mais coordenação. Confirme para a sala? Três, 325. Boa noite. Boa tarde. Sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Brasil, que é número 2 para qual? Rafael Lira direto. Bravo, Mike Bravo. Silete para virar a televisão, né? Chame sai. Área 4514, mantém a posição, aguarde para o cruzamento. Gol na 073 na escuta. Diga, senhorita. Nível 260 está autorizado. 260, obrigado. Direct Bravo Delta, autorizado táxi, via Pátio. 15 Alfa, no ponto para a minha torre. 198, estão 95, ajustado na 022. Estão na 073, chame para o pushback e acionamento. Vai chamar na 073, obrigado. Mesmo cruzamento, precipitar que seta com espera da pista no zero, via Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de parecer minha torre, no 1895, ajustado 1022. Doi, o mais mudança agora passou na decisão do Paraná. Sim, frequência livre. Alfa Juliette, confirme o box de parada. Xena 6250, portão 02. Ok, Alfa Juliette 02. Mike Bravo Yankee, tá na escuta, tu fala. Mike Bravo Yankee, confirme o pacto de estacionamento. Oeste para ver que está pronto para cópia. Mais para ver que autorizado, Serra, 95 Fox, nível de voo 200. Decola da pista 17 com a primeira curva à direita na saída da Euleda, após direto. A cena transpondeu 5063. Controle a Perino 20.8. Segue para ver em contagimento correto para acionamento e parque de metrô. 1.8.95. Localizador 35414. Completa final torre 118.95. 118.95, bom dia. Controle de Salvador, Juliette, Bravo Delta, vem coluna sua, escuta saída Momo. Radar Juliette, Bravo Delta, contato radar, botaram 100, saída Momo. Uma centena, saída Momo, estaria livre das restrições de altitude, Juliette, Bravo Delta. Livre. Juliette, Bravo Delta. Salvador, chamamento 3110, 3 para a gente, chamamento 3110.